21 de agosto de 1961. O deputado José Maria Alckmin discursa em defesa da adoção do parlamentarismo no Brasil. Diz que o Congresso, ao aceitar o novo regime de governo, procura superar as dificuldades do momento.